Fecheiro 46, página 413. Richard manteve-se impávido enquanto o major lhe dava a informação, sabendo perfeitamente, ele e os outros condenados, aquilo que os oficiais estavam convencidos de ter guardado como sendo um grande segredo. O Sr. William Ballman e o Sr. John White, que se tinham odiado desde o caso das bombas de porão do Alexander, tinham tido uma violenta e atilizada discussão na festa do aniversário do rei, ao ponto de sacarem de um par de pistolas e combaterem em duelo. O Sr. Ballman recebeu uma ferida na perna e o governador vira-se obrigado a dizer, muito delicadamente aos dois combatentes, que os cirurgiões deviam ocupar-se em sangrar os doentes e não um ao outro. Então, como já tenho a minha manteiga de antimônio e o óleo de baleia para as armas, posso dar o frasco desta coisa a Edmunds para passar nas serras, disse Richard, e partiu, mal acreditando na sua boa sorte. 2 dias depois, estava resguardado, sob uma tenda de lona forte, com os lados levantados, a uma bancada de trabalho com a altura exata, sentado num banco a condizer. O Major Ross não exagerara. O armamento da colónia estava assustadoramente enferrujado. Mas como gostas de segredinhos, Richard? Disse Stephen Donovan, que chegava para verificar os últimos rumores. Ah, como era bom vê-lo! Não pensei que fosse correto falar de coisas que não dependiam de mim, Sr. Donovan, disse, sem fazer qualquer tentativa para esconder a alegria que se lhe estampara no rosto. Agora que sou oficialmente um armeiro, ficarei muito feliz em discutir o assunto consigo. Com o queixo baixo e um brilho irónico nos olhos, Donovan nada mais disse, talvez durante cerca de uma hora, contentando-se em observar Richard a trabalhar na sua primeira incumbência, um par de pistolas que pertenciam ao major. Que alegria ter o privilégio de observar um perfeito artesão a fazer aquilo de que mais gostava. As mãos, fortes e seguras, moviam-se com delicadeza sobre a arma, aplicando uma gota de óleo de baleia com a ponta de um pau envolvido num pano de linho, trabalhando na alça. As estrias estão apagadas, explicou Richard, por isso não se consegue uma faísca como deve ser. À parte disso, o major cuidou muito bem das suas pistolas. Retirei a ferrugem e encerei-as mais uma vez com a minha manteiga de antimônio. Muito obrigado pelo presente de casamento. É agora mais apreciado do que o foi na altura. E que é feito de si? Tenho principalmente comandado o escaler que traz as conchas de ostra. Vamos levar os barcos para o mar, pois em Port Jackson já acabaram. Então será melhor que se meta já no escaler, capitão. Vejo que vem aí o Major Ross, disse Richard, poisando a pistola com um suspiro de contentamento. Donovan aceitou o conselho e partiu. Estão prontas? Sim, senhor. Resta apenas experimentá-las. Então vem comigo à carreira de tiro, disse o Major, retirando a caixa de nogueira das mãos de Richard. Uma vez que os mosquetes fiquem de novo funcionais, terão de praticar todos os sábados na carreira. E tu vais vigiar. Este local deveria ser fortificado. Mas como Sua Excelência considera frivolidades as muralhas e as plataformas dos canhões, o mais que posso fazer é preparar os meus homens para as emergências. Que acontecerá se aparecerem os franceses? Não há um único navio fundeado em posição defensiva, nem um canhão que consiga disparar em menos de 3 horas. A carreira de tiro era uma casa de troncos, sem uma parede e cheia de montes de areia. O alvo era um tronco munido de um bocado de madeira enegrecida. O major disparou, enquanto Richard carregava a segunda pistola, que disparou também para logo resmungar de satisfação. Estão melhores do que quando as comprei. Amanhã podes começar com os mosquetes e já te arranjei um aprendiz. Era aquele o problema dos ditadores, pensou Richard. Só espero que o meu aprendiz, nomeado por Ross, tenha o temperamento certo para este difícil trabalho. Cuidar de belas pistolas, Este homem é honesto e ofereceu os seus próprios haveres para serem sacrificados, no caso de eu ter perdido o jeito. Cuidar de belas pistolas não custa. Mas eu terei de desmontar, limpar e montar de novo cerca de 200 Brown Bessies, se não forem mais. Um bom ajudante seria uma dádiva de Deus. Um incapaz, um empecilho. O grumete Daniel Stanfield foi uma dádiva de Deus. Um jovem pequeno e loiro, sem pretensões de beleza, falava um inglês gramaticalmente correto e sem regionalismos. Quando Richard lhe perguntou, respondeu que fora cuidadosamente ensinado pela mãe antes de entrar numa escola de caridade. Os seus gostos iam mais para a leitura do que para o rum. E ao mesmo tempo que ansiava aprender, tinha o necessário bom senso para não se tornar num incómodo. Escutava e recordava, punha as coisas nos seus devidos lugares e era ágil de mãos. Estamos numa situação peculiar, fez notar a Richard, enquanto o via desmontar um mosquete. Como assim? Perguntou o outro, fazendo deslizar as braçadeiras no cano. Preparo-me para separar a peça nas partes que a compõem, por isso não desvie os olhos. Há sempre uma direção correta para o fazer. Não pode usar se força bruta. Terminam em ponta, de modo que se lhes bater com o punho ou do lado errado, estraga as cavilhas e possivelmente a arma. É uma situação peculiar, repetiu Stanfield. Oficialmente sou eu o seu mestre, porém na tenda o senhor é o meu. Não me sinto à vontade quando me trata por senhor, enquanto eu o trato por Morgan. Se não se importa, gostaria que me chamasse Daniel, enquanto eu passo a tratá-lo por senhor Morgan, dentro da tenda. Pestanejando de surpresa, Richard sorriu. O senhor é que sabe, mas gostaria muito de o tratar por Daniel. Tem quase idade para ser meu filho. Fora uma frase infeliz. Richard sentiu o coração apertado. Volta a dormir, William Henry. Volta a dormir, no fundo do meu espírito. O senhor é conhecido como um dos condenados mais calmos, disse Daniel uns dias depois, quando já era capaz de desmontar um mosquete. Não sei o que fez, nem porquê, mas nós, os fuzileiros, sabemos sempre quem é quem, se não o quê e porquê. O senhor é também o chefe de vários grupos muito sossegados, o que significa que é respeitado no acampamento dos fuzileiros. Não nos dá trabalho. Richard não ergueu os olhos para sorrir. Preferiu fazê-lo para uma Brown Bess que tinha entre os joelhos. Quando o Major Ross o mandou chamar, Daniel Stanfield apresentara-se, sabendo que não cometera qualquer crime, nem sequer no âmbito das mulheres. Dedicava as suas atenções à senhora Alice Harmsworth, que perdera o bebê um mês depois do desembarque, e o marido, também fuzileiro, dois meses depois. Sendo agora viúva com dois filhos, subsistia o melhor que lhe era possível. A proteção de Stanfield, que ainda não mostrara um lado amoroso, fazia muita diferença na sua situação e na dos seus filhos. Preciso preparar um dos meus homens para ser armeiro, Stanfield, disse o Major Ross. Escolhi-te por seres o melhor atirador e por teres também muito jeito de mãos. Descobri um condenado que é mestre armeiro. Morgan, veio no Alexander. Sua Excelência o Governador cada vez se inclina mais para o estabelecimento de uma colónia maior na ilha de Norfolk, o que significa que precisaremos de um amolador e de um armeiro em ambas as colónias. Assim vou enviar-te a Morgan, para que aprendas pelo menos os rudimentos dessa arte. Quem for para a ilha de Norfolk terá de ser suficientemente capaz para poder tratar lá dos mosquetes. Se fores tu, terei de enviar também um amolador. Portanto, inclino-me mais para que seja Morgan a ir, mas apenas se tu puderes garantir as peças de Port Jackson. Assim, vai aprender, Stanfield, e aprende depressa. O inverno mostrava-se uma estação chuvosa. No princípio de agosto, muito depois de os homens da cabana de Richard terem encenado uma irónica despedida ao Alexander, choveu sem parar durante 14 dias. O ribeiro transbordou, obrigando os fuzileiros casados a abandonar o acampamento que estava muito próximo. Até mesmo o solo arenoso começava a transformar-se em lama e as casas de troncos eram armadilhas mortais de ventos uivantes e gélidos, depois de se ter dissolvido a argamassa feita de terra. Os telhados de folhas não deixavam passar pingos de chuva, mas sim catadupas de água. A mercadoria deixada ao ar livre ficou irreparavelmente danificada e os armazéns do governo foram invadidos por bolor, umidade, bichos e deterioração. Como sempre, os mais empreendedores sofreram menos. Sem um jardim para cuidar, Lizzie utilizou as assombrosas árvores do local, que poderiam não ter uma folhagem bela e luxuriante, mas possuíam troncos espetaculares. Algumas tinham a casca castanha ou cinzento acastanhada, como as inglesas, mas outras eram de cores diferentes, brancas, cinzentas, amarelas, rosadas, rosa velho, vermelhão, cremes, cinzentas quase azuis, de vez em quando castanho-rosadas. E os troncos variavam de outras formas. Podiam ter a base coberta de riscos entrançados, com tiras de outras cores, ser macios como seda ou mais ásperos que corda emaranhada, apresentarem manchas, malhas, escamas aos farrapos. Nenhuma das árvores perdia as folhas no inverno, mas muitas pareciam descascar. Lizzie estava interessada nas que os nativos usavam para fazer as suas cabanas. Soltavam camadas de casca coriácea, cor de ferrugem. Insistiu com Ned Pugh para lhe fazer uma pequena escada e usou essa casca para cobrir o teto de palma da cabana, cada vez maior. Depois coseu-a a ele com cordel, usando uma agulha de fardos que trouxera emprestada do armazém na condição de a devolver. Assim, quando chegaram as chuvas, não havia fuga que não pudesse ser tapada, aplicando mais um pouco daquela casca. Lizzie guardava alguma num compartimento, acrescentado para guardarem os seus haveres. Muito devagar, os edifícios de tijolo e pedra iam sendo construídos, mas passariam anos antes que qualquer condenado possuísse uma morada mais substancial que a cabana de troncos de palmeira ou de entrançado de pequenas árvores. E esse entrançado, forrado de ramos de palmeira, parecia mais desejável naquela chuva fria do que os troncos infrutíferamente ligados. De facto, viviam com conforto. Todos eles puderam continuar a trabalhar durante as 2 semanas de mau tempo. O Major Ross dera uma tenda aos amoladores de serras assim que uma vagara. A sua casa de pedra ficara habitável pouco antes do início das chuvas, o seu primeiro golpe de sorte em muito tempo. Como acontecia com a maior parte dos oficiais de maior patente, os seus luxuosos haveres tinham ficado em Inglaterra para virem num cargueiro que se pensava ser o Guardian e que era esperado na Nova Gales do Sul, mais ou menos no início de 1789. Haveria também de trazer mais alimentos, mais gado, cavalos, carneiros, cabras, porcos, galinhas, perus, gansos e patos. Londres tinha sido demasiado otimista nos seus cálculos para a duração de alimentos como a farinha enviada com a frota, pois contara que, no primeiro ano, houvesse uma rápida colheita de cereais e legumes, melões e outros frutos que cresciam rapidamente. Isso não iria acontecer, sabiam-no todos, do mais alto ao mais baixo. Já tinham gasto todo o pão duro e comiam agora minúsculos pães de farinha com gorgulho. A carne salgada estivera tanto tempo dentro das barricas que depois de cozida, uma libra dava apenas 4 bocadinhos. Porém, esperava-se que os condenados sobrevivessem, comendo-a juntamente com ervilhas e arroz. Só tinham pão aos domingos, terças e quintas-feiras. As rações passaram de novo a ser distribuídas todos os dias. Ninguém conseguia guardá-las para toda a semana sem que desaparecessem, mesmo depois do governador mandar enforcar um rapaz de 17 anos por roubar comida. Os bebés e as crianças mais fracas morriam. Era um milagre que alguns escapassem, mas escapavam. Os órfãos aumentaram de número, privados de ambos os pais. O reverendo Johnson recolhia-os, tratava-os, alimentava-os e regozijava-se com a morte dos depravados progenitores, porque eram depravados sem salvação possível. Se não porque outra razão, teria Deus enviado para Port Jackson um tremor de terra e logo depois um cheiro a enxofre no dia seguinte. Os nativos estavam cada vez mais agressivos e começaram a roubar as cabras. Pareciam não apreciarem ovelhas, talvez por ignorarem o que se encontrava por baixo da lã. A pele da cabra parecia-se com a do canguru. De facto, uma cabra foi a origem do único problema em que se meteram os homens de Richard. Quando Anthony Ropes, um dos homens que trabalhava nos armazéns, casou com Elizabeth Pulley, Johnny Cross tropeçou numa cabra morta, de que se apropriou encantado e ofereceu de presente aos recém-casados para a festa. Fizeram uma empada com a carne, metendo-a em côdea de pão à falta de massa. Todo o grupo foi preso e julgado mais pela morte da cabra do que por tê-la comido. Espantosamente, o Tribunal Militar acreditou nos aflitivos juramentos dos condenados que afirmavam a cabra já estar morta. Foram todos absolvidos, incluindo Johnny Cross e Jimmy Price. Os navios, exceto o Fishburne e o Golden Grove, já tinham largado, mas Richard não escrevera as cartas. Começara a copiar excertos de livros para manter a caligrafia firme, mas não queria escrever para casa. Como se assim não o fazendo, a dor se mantivesse sepultada. No final de agosto, chegou a primavera e as chuvas cessaram, tendo início os típicos ventos do equinócio. Havia flores por todo lado. Pequenas árvores indistintas e arbustos produziam subitamente bolas brilhantes, fofas e amarelas, pendentes escarlates com espinhos que faziam lembrar escovilhões de garrafas, tubos araneiformes, cor-de-rosa, castanho claros e cor de laranja. Até as árvores mais altas se curvavam com massas de olhos pestanudos, rebentando em novas folhas de um cor-de-rosa único. A eflorescência era de um tipo mais estufado e peludo, em lugar de pétalas como as flores inglesas e americanas. Estas existiam por entre a relva, onde havia pequenos arbustos carregados de flores ciclamen, semelhantes a tulipas em miniatura. O ar limpo, levemente resinoso, estava cheio de mil perfumes, uns subtis, outros sufocantes. E a 5 de setembro, poucos tinham já visto um céu como o dessa noite e nunca com a envergadura daquele enorme espetáculo de fogo de artifício celestial. A abóbada cintilava e tremeluzia com cortinas de fabulosas dobras e arcos de onde brotavam franjas luminosas de um azul esverdeado, carmesim e violeta. Enormes raios, cor de aço anilado, saíam todos os horizontes disparados em direção ao zénite, movendo-se à velocidade dos relâmpagos, ou eram fantasticamente lentos e radiosos. Em 1750, pudera assistir-se a uma destas auroras em Inglaterra, mas ninguém se recordava ter visto mais do que um brilho nublado e colorido. Segundo os marinheiros, garantiram no dia seguinte, aquela fora mais fantástica do que qualquer das luzes do norte. Os espíritos animaram-se. Apesar de não ter havido um verdadeiro inverno, nem um dramático aumento de calor. Porém, as ovelhas e as cabras tinham crias e as galinhas chocavam os ovos. Em nada disto se podia tocar. No entanto, parecia um bom augúrio para um vago futuro, se restasse alguém vivo para assistir. As rações não melhoraram. Lizzie pediu e recebeu mais sementes e tratou do jardim com renovado entusiasmo. Oh, uma batata de semente! Mesmo assim, se as cenouras e os nabos vingassem, poderiam comer alguma coisa de mais substancial e nutritivo que lhes enchesse a barriga. Os legumes verdes podiam ser bons para o escorbuto, mas não matavam a fome. O governador Philip decidiu enviar o Sirius à cidade do Cabo para trazer mais provisões. O cargueiro Guardian era uma perspectiva demasiado longínqua para acalentar esperanças de sobrevivência sem mais alguns mantimentos. Na sua rota, deveria navegar para leste, em direção ao Cabo Horn. A decisão de regressar pelo mesmo caminho ou dar a volta pela terra de Van Diemen ficava inteiramente ao critério do capitão Hunter. E o Golden Grove largaria ao mesmo tempo de Port Jackson, pois o armazém das bebidas alcoólicas estava quase pronto. Navegaria primeiro até à ilha de Norfolk, com o primeiro carregamento de condenados, segundo o projeto de Philip, que queria juntá-los à minúscula colónia, retirando-os da maior e mais sobrecarregada. Quando o Major Ross o mandou chamar no último dia de setembro, Richard já sabia o que iria ouvir. Acabara de fazer 40 anos e tinha passado todos os aniversários desde o 36º num local diferente. A cadeia de Gloucester, no Serge, no Alexander e em Nova Gales do Sul. Iria ainda para o outro lado, antes de fazer os 41, embora fosse partir mais cedo do que esperava. Dentro de semanas estaria na ilha de Norfolk, nada mais certo. Morgan, fizeste maravilhas com o grumete Stanfield, disse o governador-tenente, e deixaste-nos também com dois amuladores de serras bem treinados. Tinha pensado em enviar Stanfield para a ilha de Norfolk, mas ele está preocupado com o bem-estar da senhora Harmsworth e dos seus filhos, e vejo-me obrigado a ter em conta não só os meus homens, como também as suas esposas, viúvas e dependentes. Stanfield vai cá ficar e continuar com os mosquetes. Tu irás para a ilha de Norfolk como serrador, amolador de serras e armeiro. O Tenente King informou Sua Excelência que o seu único serrador especializado morreu afogado. Embora não o sejas, Morgan, não tenho a mínima dúvida de que em breve aprenderás a arte. És um homem assim. Já mandei dizer por despacho ao Tenente King que estás destinado à ilha de Norfolk como recurso valioso. Os lábios finos abriram-se num sorriso amargo. Felizmente que alguns dos que para lá vão são considerados recursos valiosos. Posso levar a minha mulher, senhor? Perguntou Richard. Receio bem que não. Não há lugares vagos para mulheres. Sua Excelência deu-me a lista das que vão. Estava a pensar mandar também o Black Hole do Alexander, pois suspeito que tenhas muito que amolar. A madeira para construção em Port Jackson está a chegar da ilha de Norfolk, até que possamos encontrar uma fonte conveniente de calcário, para podermos utilizar pedra ou tijolo. A madeira daqui é impossível. Enquanto as traves e tábuas que o supply trouxe lá parecem ideais. O barco teve uma viagem difícil e tem de ficar fora de serviço. É por isso que o Golden Grove foi destacado para vos levar para a ilha de Norfolk. Posso levar as minhas ferramentas? Ross pareceu ofender-se. O governo de Sua Majestade, em Nova Gales do Sul, não tem o poder de te suprimir um prego ou uma meia, que sejam, disse com ar severo. Leva tudo o que te pertence e é uma ordem. Lamento que a tua mulher não possa ir, mas não está na minha mão. O grumete Stanfield vai arranjar-se com o material do governo, agora que sabe fazer papel de esmeril e limas. Vai arranjar as tuas coisas. Vais para bordo amanhã às 4 horas da tarde. Aguardas o escalero que vem do lado nascente e não leves muita gente para se despedir de ti, ouviste? O grumete, Daniel Stanfield, estava absorvido numa Brown Bess e não levantou os olhos quando Richard entrou na tenda. Senhor Stanfield? Disse Richard. A voz sobressaltou-o. Ah, vai para a ilha de Norfolk. Sim. E recebi ordens para levar todas as ferramentas e coisas que me pertencem, pelo que lamento. O Major Ross disse-me que pode continuar com o material do governo. Claro que sim, disse Stanfield alegremente. Pôs-se de pé e estendeu a mão. Agradeço-lhe, Richard, pela sua generosidade e pelo seu tempo. E lamento que tenha de ir. Se não fosse pela pobre senhora Armsworth, bem gostaria da mudança. Richard apertou-lhe calorosamente a mão. Espero que nos voltemos a encontrar, Daniel. Ah, imagino que sim. Não penso em voltar a toda a pressa para casa. Nem a senhora Armsworth. Acreditamos ambos que, mais cedo ou mais tarde, vai haver comida suficiente para todos. Como grumete, terei sorte se conseguir terminar a minha carreira como sargento. De modo que, depois da reforma, a vida seria difícil em Inglaterra. Enquanto aqui, terei a oportunidade de possuir terra para cultivar, depois de ter expirado o meu contrato de 3 anos. Daqui a 20 anos, creio que viverei mais desafogadamente na Nova Gales do Sul do que em Inglaterra, afirmou Daniel Stanfield. Começou a ajudar Richard a guardar as coisas na sua caixa de ferramentas. Quando termina a sua sentença? Em março de 1792. Então, tem toda a probabilidade de terminar o tempo na ilha de Norfolk, afirmou Stanfield, verificando se um frasco estava bem rolhado. Sem dúvida, acabarei por ser mandado para lá, antes de terminar a comissão. O Major Ross não pretende ter os fuzileiros estacionados permanentemente na ilha, portanto, todos teremos de fazer turnos. É por isso que tenho de convencer a senhora Harmsworth a casar comigo, antes de ser lá colocado. Ela seria tola se o recusasse, Daniel. Porém, se a história continuar como comigo até aqui, disse Richard, ajustando um pano, quando o mandarem para a ilha de Norfolk, a coroa terá já estabelecido outra colónia algures neste vasto local e eu terei sido enviado para lá. Não vai ser nos próximos anos, disse sinceramente o jovem grumete. Em primeiro lugar, quem aqui está terá de provar o êxito de uma colónia tão longe de Inglaterra. Principalmente porque muito poucos queriam vir e a maior parte nem teve escolha. O governador está decidido a não falhar, mas há outros logo abaixo dele que não são da mesma opinião. Fitou Richard com os seus belos olhos cinzento claros. Confio em que ninguém saberá desta nossa conversa. Pela minha boca, não, disse Richard. Tudo o que aqui está mal poderia ter sido resolvido antes de embarcarmos. Sejam quais forem as atitudes oficiais aqui, a culpa foi da falta de planeamento e de ordens específicas de Londres e das rivalidades entre os oficiais da Marinha e dos fuzileiros. Numa casca de nós, afirmou Stanfield a sorrir. Richard respirou fundo e confiou em Daniel Stanfield. O major é uma mistura curiosa, disse. Lá isso é verdade. Vê os seus deveres como qualquer outro major da Marinha e não aprova aqueles que não contribuem para o bem-estar do corpo ou para o bolso dos fuzileiros. Por isso, deixa trabalhar aqueles de nós com uma profissão, por exemplo, carpinteiros, pedreiros ou ferreiros. Mas não aprova que os seus subordinados tenham de prestar serviço nos tribunais criminais, pois não são pagos para isso. O governador insiste que é dever de todos fazer o que a coroa pede. E na Nova Gales do Sul, a coroa é ele. Depois temos o capitão Hunter, que apoia o governador apenas pela razão de pertencerem ambos à Marinha Real. Encolheu os ombros. As coisas ficam muito difíceis. Principalmente porque o senhor parece mais adulto do que muitos oficiais, Daniel, disse Richard com ar pensativo. Agem como crianças, discutem por tudo e por nada, combatem em duelos, recusam entender-se. Como sabe, Richard, num local assim, que não tem mais de 1000 pessoas, podemos ser prisioneiros, Daniel, porém temos olhos e ouvidos, como os homens livres. E por muito baixo que seja agora o nosso estatuto, todos nós nascemos livres e ingleses, mesmo os oriundos da Irlanda e do País de Gales. Não há ninguém da Escócia, mas também lá os juízes não são ingleses. Sim, aí está outro ponto de discórdia. A maioria dos nossos oficiais são escoceses, enquanto os fuzileiros podem vir de qualquer região. Esperemos que os que aqui ficarem aprendam a esquecer as diferenças que este local torna insignificantes, disse Richard, com os olhos na sua arca. Porém, duvido que tal aconteça. E estendeu a mão pela segunda vez. Desejo-lhe sorte. E eu assim.